Sou capoeira, sim, sou capoeira, sou demais. Não entro nessa briga porque eu luto pela paz. Sou capoeira com emoção. Eu sou MC Cidinho. E eu sou Doca Sangue Bom. Sou capoeira, sim, sou capoeira, sou demais. Não entro nessa briga porque eu luto pela paz. Eu sou capoeira com emoção. Eu sou MC Cidinho. E eu sou Doca Sangue Bom. Eu acho tão bonito a humildade dessa gente. Se unindo pra fazer os bailes beneficentes. Eu entro nessa roda pra minha técnica mostrar. Lutando contra a fome e contra a violência. O meu AU é um abraço, estelo, um aperto de mão. Entre nessa capoeira pra jogar com o coração. Mas eu não dou tapa na cara, nem dou martelo cruzado. Eu dou força e amizade para os mais necessitados. Se precisarem de amigo, logo tu vai perceber. Procure Cidinho e Doca no bonde da CDD. Campeão fraternidade, com macaco e o mortal, paz, justiça e liberdade. Também vem a meia lua e a rasteira balança. Vem a benção e a palhaça.